Então, nós vamos falar hoje sobre a nova República Brasileira, a República Democrática Brasileira, que durou de 1946 até 1964. Nas últimas aulas, nós viemos estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo no Brasil. Enfim, com o final da Segunda Guerra Mundial, uma guerra na Europa, né, para a qual o Brasil mandou tropas, né, que foram os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, ficou feio para o Brasil ter um ditador no poder, no caso Getúlio Vargas. Mas também tinha outro aspecto. O governo do Getúlio Vargas, do Estado Novo, que nós estudamos nas aulas passadas como chegou ao poder, o que aconteceu para ele se tornar um ditador, tinha grande apoio do Exército Brasileiro. Mas o Exército Brasileiro volta da Europa querendo mais poder político, querendo ter mais controle da vida política brasileira. Então, o Getúlio Vargas, que havia modernizado o exército, que havia tido o exército como uma das suas principais bases de sustentação no governo, se torna desnecessário para o exército. O exército sente que não precisa mais do Getúlio. E há um golpe em 1946 que acaba com o Estado Novo e chama uma nova Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma Constituição de 1946, que deveria ser uma constituição democrática. Inclusive, tão democrática que deu direitos políticos a partidos. Então, esse partido ganha direitos políticos, presos políticos pelo Estado Novo, como Luiz Carlos Prestes, por exemplo, são liberados da cadeia, soltos da cadeia, e o Getúlio Vargas, tentando se manter na política, ele cria um partido também, que é o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que não é o mesmo PTB que existe hoje, por exemplo. É outro PTB, né? Um PTB trabalhista. O trabalhismo foi um importante conjunto de ideias de esquerda que foi muito poderoso no Brasil. É um tipo de pensamento econômico e político que coloca que, para gerar mais condições benéficas, para melhorar a condição dos trabalhadores, não é preciso acabar com o capitalismo. Dentro do próprio capitalismo, você pode criar uma conjuntura em que tanto os trabalhadores quanto os empresários ganhem, né? Então, essa é a ideia do trabalhismo: garantir os lucros dos empresários, mas também garantir que os trabalhadores tenham benefícios do seu trabalho. Então, essa passa a ser a principal bandeira do Getúlio Vargas. Por quê? O Getúlio Vargas havia perdido o apoio do exército, como nós vimos agora há pouco. Então, ele precisava de uma nova base de apoio, de uma nova base de apoio, que seriam os trabalhadores urbanos, que foram beneficiados pela CLT, que ele aprovou durante o Estado Novo. Então, os trabalhadores urbanos seriam essa nova base de apoio para o Vargas. E essa se provou uma estratégia acertada. Porém, de 1946 até 1950, o Vargas ficou fora da grande cena política brasileira. O primeiro presidente depois do Estado Novo foi um general, o general Eurico Gaspar Dutra. Ele foi responsável por alinhar o Brasil ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Um momento da história no século XX em que houve constante tensão entre os Estados Unidos, que representava o mundo capitalista, e a União Soviética, que representava os ideais socialistas, que queriam destruir o capitalismo, que se expandia no leste da Europa e também na Ásia e na África. Então, esses dois sistemas passaram a entrar em constante conflito. E o general Dutra se alinha aos Estados Unidos. Por que ele se alinha aos Estados Unidos? Porque, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram políticas de financiamento e de empréstimos a juro baixo para países subdesenvolvidos, como era o caso do Brasil, para impedir que eles se alinhassem aos Estados Unidos. Também os Estados Unidos doaram ao exército brasileiro várias armas, vários tanques que foram usados por eles na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos barganharam com o governo brasileiro e conseguiram que o governo brasileiro se alinhasse aos Estados Unidos. O governo Dutra foi marcado, então, por um alinhamento aos Estados Unidos na Guerra Fria e também por uma liberalização da economia. Como assim liberalização da economia? Ele privatizou empresas nacionais, ele abriu para o mercado estrangeiro a economia brasileira, mas não sem reação dos trabalhadores. Se estima que houveram aproximadamente 60 greves durante o governo do Eurico Gaspar Dutra. Então foi um governo caótico que não conseguiu organizar o Brasil. Dessa forma, estava constituído o cenário para que o Getúlio Vargas voltasse. E o Getúlio Vargas se candidata a presidente nas eleições de 1951 e é eleito. Ele assume em 1951 e vai governar até 1954. O segundo governo do Getúlio Vargas é marcado por uma crise. Por quê? Porque o exército agora estava alinhado aos Estados Unidos. O exército defendia os interesses dos Estados Unidos no Brasil, né? De liberar a economia, de se alinhar contra a União Soviética na Guerra Fria, e também ele enfrentaria oposição não apenas do exército, mas também dos liberais brasileiros, que estavam concentrados na UDN, que era a União Democrática Nacional, UDN, queria se opor ao Getúlio Vargas durante seu governo. Então, Getúlio Vargas, esse segundo governo do Getúlio Vargas, foi marcado por ameaças de golpe, foi marcado por denúncias de corrupção, muitas vezes falsas, e por uma oposição ferrenha. A situação. Mas o Getúlio Vargas tem várias medidas nessa época. É o governo Vargas que cria a Petrobras e que cria o monopólio da exploração do petróleo da Petrobras. Ou seja, durante muito tempo no Brasil, só a Petrobras pôde explorar petróleo. Isso durou até 1998, no governo Fernando Henrique. Quem acabou com isso foi o Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, né? Mas naquela época foi aprovada uma empresa estatal de exploração de petróleo, a Petrobras, e essa empresa teria o monopólio da exploração do petróleo. E isso causou muito enfrentamento. Os militares não queriam e os liberais não queriam. A UDN, que era a principal opositora do Getúlio Vargas, defendia que quem devia explorar petróleo seriam empresas privadas. E os estrangeiros, né? Os Estados Unidos, as empresas europeias e norte-americanas não gostaram disso também, porque elas queriam explorar o petróleo que foi descoberto. O primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil foi na Bahia, no Recôncavo Baiano. E foi para isso que a Petrobras foi criada. Mas depois foram descobertos outros depósitos de petróleo e a Petrobras expandiu a sua atuação no Brasil. A crise chegou a um ponto tão grande, tão acirrado, que um guarda do Getúlio Vargas, ele foi tentar matar um dos principais nomes da UDN, que era o partido de oposição, o chamado Carlos Lacerda. Essa tentativa de assassinato do Carlos Lacerda foi desastrosa. Por quê? Porque o Carlos Lacerda estava sendo escoltado por um oficial da aeronáutica. O Carlos Lacerda levou um tiro no pé E o oficial da aeronáutica morreu. Ou seja, a aeronáutica ficou contra o governo do Getúlio Vargas, porque foi um guarda do Getúlio Vargas que fez o atentado. E começaram-se a criar hipóteses de que o governo Getúlio Vargas havia ordenado a morte do Carlos Lacerda e desse oficial da aeronáutica. Manos, que eram os principais apoiadores do Getúlio Vargas, se enfurecem. Se enfurecem. Governo como indutor do desenvolvimento, como um importante elemento para desenvolver o Brasil, pelo incentivo à industrialização. Por exemplo, a primeira montadora de carros do Brasil foi feita durante o governo Juscelino Kubitschek. Então é um governo que foi marcado por um grande desenvolvimento de estradas, de indústria e pela construção de Brasília. Mas a que preço? Para pagar por tudo isso, Juscelino pediu vários empréstimos ao exterior e aumentou muito a dívida pública externa do Brasil. Mas ele era esperto. O que é que ele fez? Ele endividou o Brasil, criou essa infraestrutura e deixou para o sucessor dele pagar. Ele contribuiu para que um candidato da oposição ganhasse as próximas eleições. E esse candidato da oposição governaria, tendo que tomar várias medidas impopulares para pagar essa dívida externa que o Juscelino adquiriu para o Brasil. E depois disso, nas eleições de 1965, ele voltaria como salvador da pátria, surfando em popularidade. Isso não aconteceu. Já já a gente vai ver por quê. Esse candidato da oposição que ganhou as eleições foi o Jânio Quadros. Jânio Quadros era um presidente atrapalhado. Ele era um presidente que tomou várias medidas que não tinham a ver com o papel de presidente. Por exemplo, ele proibiu concursos de beleza de biquíni, ele proibiu o jogo do bicho, ele, enfim, ele criou regras para jogo de cartas, coisas que não são do interesse nacional, por assim dizer. E o governo dele só durou 6 meses. O vice dele era opositor do Jânio, aliás. Como assim? Como assim o vice era opositor do presidente? É que naquela época você votava para presidente e para vice. Ou seja, não era uma chapa como é hoje. Hoje você vota no presidente e no vice. Naquela época você votava no presidente e no vice. Quem fosse mais votado para presidente ganhava a eleição para presidente. Quem fosse mais votado para vice virava vice do presidente mais votado. Então, era uma coisa bem esquisita, né? E resultava em algumas excentricidades, tipo esse caso em que o João Goulart, que era um trabalhista, um defensor do Getúlio Vargas, virou o vice de um candidato da oposição que era apoiado pela UDN, que era opositora do Getúlio Vargas. Isso aconteceu no Brasil. O governo do Jânio Quadros só demora 6 meses. Ele pede renúncia. Essa renúncia é aceita e o João Goulart se torna presidente. Mas o João Goulart, ele era defensor do governo do Getúlio Vargas. Ele era um trabalhista e ele defendia melhorias para os trabalhadores e também a nacionalização das empresas. Ele defendia que empresas estratégicas, como energia elétrica, exploração de minérios, fossem nacionalizadas. Então, ele era visto por alguns como comunista. Ele, obviamente, que não era comunista, mas era visto pelo exército e pela oposição como comunista. Houve uma resistência muito grande para que o João Goulart assumisse a presidência. há uma tentativa de golpe para que ele não assuma. Mas alguns governadores, como o governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, organizam uma resistência, a chamada Rede da Legalidade. Eles pegaram em armas, o governador pegou em armas, criou um programa de rádio para defender que, segundo a Constituição, o vice que assume, então é o João Goulart que tem que assumir. Eles conseguiram, mas houve um acordo. O presidente pararia de ter poder real e se instauraria um regime parlamentarista no Brasil. Quem governaria os assuntos internos seria o primeiro-ministro e os internos, e questão de segurança e de relações exteriores, o presidente da República, o João Goulart. O João Goulart naturalmente não gostou disso, mas teve que aceitar. Porém, o parlamentarismo durou pouco. Em 1963, houve uma eleição com os brasileiros para escolher se voltava o presidencialismo ou continuava o parlamentarismo. O João Goulart era muito popular entre os trabalhadores, então eles escolheram o presidencialismo. E o João Goulart voltou a ter plenos poderes como presidente. E ele defendia as chamadas reformas de base. No caso, reforma agrária, reforma bancária, reforma escolar e reforma universitária. Reformas que pretendiam mudar a face do Brasil. Estados como Mato Grosso do Sul, eram estados que tinham espaços muito vazios. E boa parte das terras desses estados eram terras públicas, ou seja, elas pertenciam ao governo e o governo podia dar a quem quisesse. E ele pretendia fazer a reforma agrária nesses estados, dando terras para agricultores sem terra. Isso foi muito mal visto, ele não conseguiu fazer. Passou a enfrentar muita oposição no Congresso e também calúnias constantes. Mas a gota d'água foi quando houve uma revolta dos marinheiros e o João Goulart, ele não toma posição para punir esses marinheiros que se revoltaram. O exército, que já conversava com a oposição e com o governo dos Estados Unidos para dar um golpe no João Goulart, decide se posicionar. E em 31 de março de 1964, o Exército Brasileiro, parte do Exército Brasileiro, aliás, sai de Minas Gerais até Brasília para tomar o poder, dar um golpe no presidente. O João Goulart, ele vai para o Rio Grande do Sul para negociar para conversar com seus aliados sobre o que fazer, mas na Câmara dos Deputados se diz que o presidente da República saiu do país sem permissão, ou seja, deixou vacante a cadeira de presidente. Mas isso era mentira. O João Goulart estava no Rio Grande do Sul, tendo conversas com seus aliados. Alguns aliados do João Goulart propõem resistir, dizendo que muitos militares apoiavam ele ainda e que haveria possibilidade de resistir ao golpe. Mas o João Goulart escolhe não fazer isso, porque ele disse que haveria uma guerra civil e não queria um banho de sangue. Então é isso que acontece. João Goulart vai para fora do Brasil e acontece o golpe militar. Um mês depois é eleito indiretamente o primeiro presidente militar da agora instaurada ditadura militar, o general Humberto Castelo Branco, que era inclusive cearense. Ele que decreta o primeiro ato institucional. Ato institucional eram decretos do presidente militar que ganhavam força de lei imediatamente. O primeiro ato institucional cassava o mandato de diversos deputados. Então, diversos deputados da oposição ao golpe foram cassados já nesse primeiro momento. E se iniciam dos períodos mais brutais da história brasileira, que foi o da ditadura militar. Nós vamos estudar nas próximas aulas o que foi a ditadura e como ela se estabeleceu no Brasil. Então é isso e até a próxima semana.